aperta logo o dedo. Tá escondendo que não é segredo. E você me quer de novo, fazendo lovezinho gostoso. Não é orgulho, é maldade. Admite que tá com saudade. Saudade da roupa caindo, da língua na boca, da pegada louca. Cê não vai superar. Pede pra voltar. Saudade da roupa caindo, da língua na boca, da pegada louca. Cê não vai superar. Aperta logo o dedo. Tá escondendo que não é segredo. Que você me quer de novo, fazendo lovezinho gostoso. Não é orgulho, é maldade. Admite que tá com saudade. Saudade da roupa caindo, na boca, da pegada louca. Cê não vai superar. Pede pra voltar. Saudade da roupa caindo, da língua na boca, da pegada louca. Cê não vai superar.